garotas reprovadas na arte de ser fiel. Mas não é culpa delas se o desejo é maior. Esperam algo que nunca vai cair do céu. E deixam partir os corações ao seu redor. Poetas, engenheiros, toda sorte de varões se tornam brinquedinhos das guerreiras do amor. Elas sabem que seus corpos nos provocam tentações e alimentam os seus egos em nosso tolo estupor. Garotas de Áries, meninos são picolhos dessa amarga relação. Garotas de Áries, garotas de Áries, o cara mais esperto de um povo pensão. Garotas de Áries. De projetos sem final, contam-nos histórias recheadas de ilusões. Fogo tão notável que não se vê igual. Fazem churrasquinho dos terrenos, corações. Garota de Áries, meninos são de cores dessa amarga relação. Garota nosso. Isso aí.